Um sonho que se tornou realidade. Um objetivo que é alcançado. Um trabalho que é reconhecido e valorizado. Assim podemos resumir o significado do nome Jaxaud, o animal destaque. Cuidado com o animal! Te segura, a festa vai começar! Agora bora nessa então, DJ! Só no caqueado. Osso, mano, só no caqueado. Osso, mano. Amigo Pigu já no circuito com a gente. Ele e o Arifizinho. Também DJ Anderson, original no comando. Agora é valendo, bicho. Também agradecer a galera do Alucinados do Melody. Também Tecno Melody Amapá. Daqui a pouquinho o nosso link vai estar lá pra download. Alô, Calango Show. Já tá no circuito. Valendo! Lendário Jaxaud, o animal de Macapá. Lendário Jaxaud, o animal de Macapá. Vai no balançado, vem no caqueado. Vai no balançado, vem no caqueado. DJ John Mix é quem vai detonar. DJ Calango Show já tá aqui. Vai arrebentar. DJ Anderson é o original do original. E Breno Digital. Tire esse espírito do corpo deste homem. Rafael Cassiano, o show é com você. Josias e Darlan, faz acontecer. Com a equipe Oxi, é curtição. Equipe Bebe Trança, é da Paulo Maranhão. Só no cac, só no cac. Só no caqueado, só no cac, só no cac. Só no caqueado, só no cac, só no cac. Só no caqueado, só no cac, só no cac. Só no caqueado, vai. Chama o neguinho, que ele vem tremendo. Chama o neguinho, que ele vem tremendo. É uma atrás da outra. É o animal chegando e dominando! Amigo Fabrício, flamenguista doente. Hoje ganhou o Corinthians, né? É o Corinthians, o time do cachorrão, meu, está aqui na área. Vamos nessa. Daqui a pouquinho está no ar, amor. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Vira, vira, vira, vira, vira. Chegando mais uma, chegando mais uma. Bora, DJ Anderson. É o esquerdo do animal chegando e dominando na parada. Eita, cachorrão. Todas inimigas, vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Bate mais alto que daqui eu não discuto. No camarote quase não dá pra te ver. Explodiu, pega sua inveja e vai pra rala, sua mandada. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só faz inveja desde plantão. Beijinho no ombro só que fecha com o bonde. Beijinho no ombro só quem tem disposição. Olha um beijinho no ombro, cachorrão. Que passa longe. Eita, papai. No ombro só faz inveja desde plantão. Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde. Beijinho no ombro só quem tem disposição. Chegando mais uma, senhor. Tchau, tchau, tchau. Também meu amigo, produtor Macaxeira. Ele tá no CD a mil grau, DJ! Olho no espelho, vejo a tristeza em mim. Tá Cadê o Alifizinho? Alô, Alifizinho! E hoje na domingueira do animal, olha o cachorrão feliz da vida, com a bandeira do Corinthians na cabeça. Eita, papai! Sabe de nada, inocente! Banda 007. DJ Fima, o insuperável, é talento puro ao seu dispor. Esse é o Dinho absoluto, nosso amigão. Alô, Dinho, é o animal. Cheguei à conclusão, já faz tempo que a gente fica. Quando o namoro, sei lá, a gente rola. Eu sinto falta de você quando não está aqui. Sei lá, dá vontade de te amarrar, colar em você e te prender a mim. Vontade de casar, ter filhos pra gente ficar, pra sempre namorar. Não sei, tô viajando, tô longe mais do que custa sonhar. Se o tempo não parar de passar, e nunca vai parar, vai parar. De olhos tá passando mais de um mês. A gente fica velho, o que a gente fez? Não deixe nosso plano acabar. Esteja aqui amanhã quando acordar. Mamãzinha, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuidar de mim. Não desisto de você, e nem você de mim. Vamos até o fim. Mamãzinha, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuidar de mim. Não desisto de você, e nem você de mim. Vamos até o fim. Dinho absoluto, fazendo você dançar. Paulo Arthur Produções, produzindo sucesso. É o nosso animal chegando e dominando a mil graus, DJ. É uma atrás da outra. Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais que quis. Do teu jeito, te amei. E meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei, te amei, te mostrei. E meu amor foi o mais profundo. Me doei, me entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Banda, banda, New Melody, New Melody. É sucesso. Chegando mais uma. Foi bonito, foi verdadeiro. Próximo, meu amigo DJ Breno, lá de Porto Grande. É o The Best, mano. Vai estar com a gente. É dia 10, lá no Iapoc. Vai estar no Iapoc, papai. Vamos nessa, é o CD ao vivo do Animal com o DJ Anderson, original do original. E o DJ Calango Show. É o trio do Animal contigo. Meu amor, preciso saber onde está você. Que não tá aqui pra gente se amar. Eu quero te abraçar, sentir o teu calor. Vem me aquecer, preciso de você. Perto de mim, faço qualquer coisa pra ouvir tua voz chamar pelo meu nome. Me telefone, do que vale procurar por ti? Você nunca me responde. E se responde, é desilusão. O que tô vivendo vai me perder em vão. A polícia me levou quando você desconfiou que tinha alguém frente ao portão do teu prédio. Não era fechação, foi uma declaração que eu fiz para uma senhora animal. Galera da Tecno Melody, abraço pra galera aí. 007. Amigo DJ. Já tentei DJ Neto e o comandante Jofran Braga. Frontier, um super pago de Candido Mendes, com DJ Leno e DJ Neto e o comandante Jofran Braga. Yeah, yeah. Olha, um super abraço, meu amigo Thiago Sampler, da Alucinados do Melody. Amigo, Márcio Apache, iluminador aqui em Macapá, é com ele, Estúdio Apache. Tem dias que eu acordo pensando em você, em fração de segundos fez o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver, será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco a minha paz pelo um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco a minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a luz. Tudo que você quiser. Dormir na sua, eu troco mil estrelas pra te dar a luz. Tudo que você quiser, e se você quiser, dona eu sou meu. Alô, Jenison! Alô, DJ John Mixi, a gente já tá por aqui esquentando o clima. Gravação CD ao vivo, Don Jack Saldi, toda a família. A tropa do animal tá aqui. Alô, DJ Calão do show. Alô, DJ John Mixi. Alô, galera, seja bem-vindo ao Animal do Som. O som Jack Saldi, o animal cabuloso. Tecno Machine. Alucinados do Melody, mandar um super abraço pra eles. Obrigado por nosso CD tá em primeiro lugar, o mais baixado nas redes sociais. Obrigado. Afasta tudo e domina o animal. Jó, cadê o Jó, bicho? Alô, Jó! Afasta, afasta, o Badala chegou! Afasta, afasta, o Badala dominou! Afasta, afasta, o Badala chegou! Afasta, afasta, o Badala... Chegando mais uma assim! Vai estar no link no nosso Facebook e no site Tecno Amapá e Tecno Melody Tecno Brasil. Dia 10 de maio tem a noite do shortinho. O DJ Joe Mix do Animal foi convidado a fazer essa festa lá no município do Iapoque, na Premier Eventos, a noite do shortinho, DJ Anderson. E a gente vai representar o Animal aqui. Muito bem, o município do Iapoque. Vamos nessa, pra cima! Afasta! Afasta! Que o animal tá bravo! Alô, Maria! Todo sexto, toda sexta, né? Deseja todas inimigas vida longa. Lá no bar do Ezequias. Deseja cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos... Cadê o calango, bicho? E nem faz história, acredita em Deus. Faço ele... Toda sexta no bar do Ezequias. Muito passado, muita música ao vivo. O Toca Tudo, amigo Piaba e Baby, a dupla sensacional. É a sexta do Ezequias. Parecia... Já tô pronta pro combate. Que picão me deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a tua fêmea. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Beijinho no ombro só pra as invejas é de plantão. Beijinho no ombro só quem fecha com o bonde. Beijinho no ombro só quem tem disposição. Beijinho no ombro pro recalque passa longe. Deseja todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. No camarote quase não dá pra te ver. Tá rachando a cara, tá querendo aparecer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que picão me deixa de recalque. O meu sensor de piriguete explodiu. Pega a sua inveja e vai pra rala, sua mandada. Beijo no ombro pro recalque passa longe. Beijo no ombro pro recalque da Inglaterra. Eu predileto delas, eu predileto delas. É que mano, eu já fui pobre, hoje eu tento sem miséria. Predileto delas, eu predileto delas. Que isso, gasta dinheiro, virou vício. Eu lá pelágio de gringo, é de ouro maciço. Cartier 18K, aparelho no sorriso que fez a pinça. Alô, cachorrão, joga o circuito com a gente, obrigado, cachorrão. Eita, cachorrão! Tá pra uma ideia, porque predileto delas. Mano, eu sou favela, tá na veia ser favelado. Rolê de VMW, o bico quer colar do lado. Gastar e ostentar. Manda um abraço no especial, meu amigo Bidu. Bidu, bicho. Lá do Crocodilo. É o animal, bicho. Um mero conquistador. Eu sou tipo capajés. Eu que engano mulheres, mas elas não me enganam. Muita lábia, belas palavras, mas eu sei que tu quer grana. Eu sou assim, tá na veia que é favela. O lindo e gostoso, ainda predileto dela. E ainda predileto dela. Isso no pé e boné da Nubera, Lacoste da Inglaterra. Eu predileto delas, eu predileto delas. É que mano, eu já fui pobre, hoje eu tento sem miséria. Predileto delas, eu predileto delas. Que isso? isso, gasta dinheiro, virou vício. Eu apelado de gringo, é de ouro maciço, Cartier 18K, aparelho no sorriso que fez. Beijo pra Maria, alô Maria, tá um CD do animal. Pode pegar e amarela, já tá dropado, toma ideia, porque predileto. Vem, vem, vem, bora! Já o circuito de Anderson Perfect. Já o circuito em corpo dos Anderson. Aqui no CD do animal, bora! Aí vem no talentinho, no talentinho. No talento, no talento, no talento, no talento, no talento, no talento, no talento, no talento. Bem delícia, bem delícia, bem delícia, bem delícia. Chega fim de semana. Curte o solzão na praia, rolando uma gelada. Marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olha no meu Hyundai, delícia chega mais. Aqui tô de papão, é, aqui tô de papão. Aí vem delícia pra fazer. É muito bom. Quero ver você mexer, mexer, mexer. Aí vem delícia, faz assim. Faz assim, não, faz, vai. Do talentinho, do tá, do talentinho. Aí vem do talentinho, do tá, do talentinho. Aí vem do talentinho, do tá, do talentinho. Oh, bota a mão no joelho, pra você joga pra trás. Rebolando assim, bolando assim, rebolando assim, gostoso. Mexe que eu quero mais. Afasta, que o animal tá bravo. Com o seu comando animal e sua tenda mix. Tenda mix. Tenda mix. amiga Sheila, da banda Beijos. Já tá no circuito com a gente. Ouvindo, daqui a pouquinho vai ouvir nosso CD. O link é ao vivo. É a internet facilitando a nossa comunicação. E o animal. Then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle. Girl, I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump half the volume, feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Jack Sound, Jack Sound, Jack Sound. Yeah. We be raging round the clock. Feel that bass around the block. Feel that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party on. We go all night strong until we draw. Get up, get up, get up. Pump the volume, we feel the bass. Get up, get up, get up. Esquentar o clima, o som de Jack Sound. Fazendo essa domingueira. A você, alô pinguim, tá pelo circuito pra gente. E o Aleph correu. Embora. Muito som pra ele. Vai esquentar o clima! Pode chegar junto aqui, você é o nosso convidado, o convidado mais do que especial pra curtir a festa junto com a gente! Bora nessa sim! Abraço pra você, do seu original, seu original. Beijão!

eterno amor agora. Banda Vírus Musical. Aqui, mano, é Jack Sound. Uma história de popularidade. Paredão, sempre em primeiro lugar. 5 horas da manhã, o sol nascendo. Nós não para de beber. Nós não para de beber. Eu já parei, não tem, piaba. A polícia querendo prender meu som. Toda sexta-feira, nosso point é lá no bar do Ezequias. Sexta do Ezequias, toca tudo com o piaba e do amigo Baby. A gente tá por lá, né, besta? Acabou a festa, mas a farra continua. Vão virando bicho aqui no meio da rua. Tô de frente, posto, o clima aqui tá bom. A essa hora até feitiço já virou gachão. Chamei a galera pra fazer a fuleiragem. Comprei água de coco, Red Bull até Sprite. Uma caixa de cerveja pra gente lavar. 5 sacos de gelo e uma caixa de Odipá. E a galera aqui já tá ficando beba. Porque meu carro até capuz já virou mesa. E as meninas estão todas assanhadas. Já vi neguinha até dormindo na calçada. Nós não para de beber, hein? Nós não para de beber. Loucos, loucos, loucos. Polícia querendo prender meu som. Nós não para de beber. Nós não para de beber. Loucos, loucos, loucos. Paulinho Júnior, cabeleireiro, shopping, Guatemi, deu passeio. E vem o Paracaba, e o Paracaba é meu. Sensação, a nova dança do avião. E que a mina batera vai descendo até o chão. E que a mina vai tocando, manda, manda, manda, manda. Só um pozinho pra você. Chão. Já é a nova dança do avião. Vem minha bandida. Tá com a gente no circuito. E que a mina batera vai tocando, manda, manda. É o Toca Tudo no Jack Saldi. Alô, Caqui! Caqui tomou tonas ontem. Hoje tá chapado, tá quebrado. Bora pro bisneto, bora pro frio. Já é sensação a nova dança do avião. Vem minha bandinha e vai descendo até o chão. E que a mina batera vai tocando, manda bala. As gatinhas vão fazer a dança do chão, chão, chão. Já é sensação a nova dança do avião. Vem minha bandinha e vai descendo até o chão. E que a mina batera vai tocando, manda bala. Vai, orelho, desce. Vai, vai. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Era minha ex. Samba chicletinho, samba chicletinho. Meu parceiro fica pau do cagalha. Agora a música. A casa do Playboy do Ceará. Que tal o clima? Ela pra dançar, dançar bem coladinho, o forrozinho. E ela é minha ex, vou pegar mais uma vez. Ela é minha ex, vou pegar mais uma vez. E ela é minha ex, vou pegar mais uma vez. E depois que eu pegar ela, eu vou querer pegar. Se eu pegar tu, eu passo logo. Se eu pegar... Nossa! Assim você acaba me matando. Você não faz. É um CD ao vivo do Jack Saldi. Ai, que susto! Vem, meu gordinho. O nome dele é Felipe Lemos. Marcelo Felipe! Em nome do meu parceiro, Thiago Ferro de Ferro 4. Daqui a pouquinho vai estar disponível. Gravação do CD do Animal na internet, Facebook. A galera quiser baixar, daqui a pouquinho a gente vai ver o link pra você pegar o CD. Gravação do CD ao vivo, né, John Messi? Ela é gostosa, só faz pra me provocar. Sabe que eu fico doido vendo ela dançar. Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro. Aí eu ganho 5 minutinhos de solteiro. E rapidinho ela nem mais confiar. Mingueira toca tudo e o animal toca aqui. Cê topa, simbora! Vai rolar um pouco de tudo pra vocês. Gravação no CD ao vivo. Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance? Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance?

jeitinho de santinha. Ela saiu de casa doida, me chama pra dançar. Eu não tô aguentando, ela tá provocando o Munhoz e o Marinho. Sabe se vestir de um jeito que o homem gosta, vestido apertadinho da Pantera Cor. Só sai pra quê? Paga, paga, assim. Paga, paga, paga, paga, paga. Só pra esquentar o clima, é, não vai sair nenhuma gelada hoje mesmo. Paga, paga, com a sede aqui já. Alô, pinguim, cadê a breja? Pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pada, pra dar o que falar. Não importa se é preto, branco, verde ou cor de rosa, se for apertadinho, pode pôr que o pai gosta. É assim, bora nessa! É o Toca Tudo do Animal Jack Saldi. Que bonito! O cabuloso. A gente tem tudo a ver. Não gosto assim desse jeito, não mudem, hein? A gente tem uma vez. Quando a gente faz amor é sobrenatural. A gente tem um fogo mais especial. Apaixonado eu tô e todo mundo vê. Quando vejo sua boca, explode o coração. A gente agarradinho, sabe um tesão. É tão gostoso quando amamos pra valer. Gosta de tudo que eu gosto, não tem divisão. Quando estou tristinho, me estende a mão. Hoje em dia tá difícil, me nasci. Minha parceira, companheira, meu ombro fiel. Você é do jeitinho que pede pro céu. Agradeço a Deus por hoje ter você. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. Só você me faz feliz. Você é o sonho que o meu mundo sempre quis. Sol e mar, beijo e prazer. Lua, céu, eu e você. Só você me faz feliz. Mãozinha pra cima, geral. Pra lá e pra cá. A gente tem tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente faz amor é sobrenatural. A gente tem um fogo mais especial. Apaixonado eu tô e todo mundo. Nosso amigo Pedro. Alô, Pedro. Passando por aqui. Tá no circuito com a gente. E o Aleph. Quem tá aqui? Tá com a gente. É, neguinho. Diga aí, Mugi. Só quero ver qual vai ser. Olha o pagodinho aí. Vou dizer, vou dizer. O sapateado. Um perfume de caô, sem dinheiro na carteira pra sair com ela. Eu preciso de um favor, mas tem que ser um amor. Não tenho um real pra sair da favela. Dia 5 não chegou, meu patrão não me pagou. Meu cartão já estourou, meu rolé já era. Ela já me perguntou onde eu moro, de onde eu sou. Se é de carro ou até que eu vou sair com ela. Não sei se alguém falou que sou pobre e sofredor. Que só tenho um barraco dentro da favela. O pai dela é doutor, sabe que eu sou cantor. Minha mãe já me deu um papel pra cuidar bem dela. Olha, eu sou trabalhador, me coloco a seu dispor. Sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela, fé. Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre. O que é meu é dela. Hoje eu quero ver se ela me ama. Eu vou contar que moro na favela. Mas se ficar de caô, vou terminar com ela. Mas se jurar seu amor, eu vou casar com ela. Vem, rapaziada! Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negão e a Patricinha é loura de olho azul. Os playboys chicão de pobre recalcado. Que eu sou pobre quando eu vou no bairro dela é maior zum, zum, zum. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negão e a Patricinha é loura de olho azul. Quer sair do bairro nobre pra casar com um cara pobre. Ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Já que é assim, quer ficar perto de mim. Pode trazer suas mãos, um jogo de panela. Pra passar pelo salão, bem do lado do valão. Suas ruas mais pra cima já é minha vida. siriguito. Já quer brincar com ela, geral de zuzuzu. O teto um por um, tá fazendo fila pra fazer fofoca dela. Disse que me ama sim, posso não ter didi. Quer fazer um neguinho morar na favela. O que ela viu em mim, de cabelo pichaí. Terminou com o preto, aquela do bairro dela. Vou ver com o vizinho, falou que é o bem baratinho. Pra poder caber minhas coisas, mas a estralha dela. Vive bem de mansinho, namora devagarinho. Acorda só com o beijo, manda cantar. Vem, vem, rapaziada. Sou negão e a Patricinha, loura de olho azul. Os playboys chicão de pobre, recalcado que eu sou pobre. Quando eu vou no bairro dela é maior zum, zum, zum. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negão. É o som do animal. Afasta. Afasta. Que o animal tá bravo. É a festa do animal aqui, a domingueira. Que vai dar certo. Margarita, Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. É, toca tudo. Tu passes tes mains câlines, pas de poils sur ma poitrine. Tu approches ta bouche féline, attends-moi faut que tu rimes. Mon zizi délicieux est peut-être vicieux. Je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. Je sens tes groseilles. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. C'est du savon de Marseille. Jack Saúde. Cuidado com o animal. Te segura, a festa vai começar. Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Quand je prends le micro, les filles se demandent si je vais chanter des chansons coquines. Les premiers mots, ça parle de sexe, les filles sont heureuses, adieu les complexes. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je t'applaudis. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je te remercie. Quand je me déhanche en bougeant sur scène, les femmes apprécient mes chansons obscènes. J'ai de l'énergie, je suis sans pudeur. Les femmes apprécient, elles sont en chaleur. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je t'applaudis. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Bravo chérie. Francky Vincent, je t'aime à la folie. Je te remercie. Allons-y. On y va. Allons-y. On y va. Casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse, casse. Le matin réveille, écoute-tu Francky. Qui chante sur la pêche, pêche et la mort. Pas qu'à comprendre, sauf qu'à vivre comme si pas ni problème. Pourtant, on s'en la vie, la reine. Qui j'en s'en fait, couper sa kébé. Sous-classé, ça le médicament. Ele acabou de chegar, trazer a breja pra nós. E a chuva vai esquentando aí. Bota o moleque pra correr. É o som de X-Sound pra fazer a festa pra vocês. Sistema Lineway. Poucas caixas, mas com uma pegada incomparável. É incomparável, bora nessa aqui! Alô, pinguim! Agora o animal ficou bem light. Ficou bem gostoso agora. Agora dá pra fazer a festa. Daquele momento tão triste, com cada maracena. Papai! DJ Anderson, aqui, olha, olha ao vivo aqui nossos links aqui. Todo mundo tá pensando que é pra furar, né, mano? Olha aqui a torcida rival botou aqui, peraí. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre hei de ser. É meu melhor prazer, seja melhor, seja na terra, seja no mar. E olha aí, ó, viu? Tem outra maneira pra não viver. Vai, um bode chambai. Mas eu vejo pra solidão. Quanto tempo ainda luta viver assim? Esquenta! É o animal chegando e dominando a mil graus, bicho! Amigo Pinguim já no circuito. Daqui a pouquinho tem link do CD ao vivo. É mais ou menos assim, né, Baguete? Baguete e o... seu carro constante. E o grave disparando aqui. Isso reduzidamente, né, Dianso? Dianso já na sonorização com a gente. Testando os 18. Mandar um abraço pra galera da Tecnomelody Amapá, também os alucinados do Melody, Melody Brasil, meu amigo. Tô no circuito com a gente ao vivo, valeu, abraço. Amigo Thiago Sampler, lá do Alucinados do Melody, tá mais de cento e poucos downloads, DJ. Valeu, abraço. Helena, como eu sei lá, moi pas les faire la peine. Nathalie, c'est où qui plus jolie? Dis-moi oui pour la vie. C'est quand c'est viré et moi gavé. C'est quand c'est moi père. L'esprit moi rêve et d'idée. Ou demandez-moi ça où l'est. Faut nous bien tous les deux. Com seu sistema Aeroline, sente o drama. Vamos nessa então. Daqui a pouquinho tem um link no Alucinados do Melody, Tecno Melody Amapá, também Brasil, Melody, Melody Brasil. Alô, Thiago Sampler, essa é pra ti, meu DJ. Olha o calango. Bora pra cima, filho. Amigo Hugo, lá de Altamira, já no circuito com a gente. Daqui a pouquinho, então, nosso serê ao vivo, link lá no Alucinados do Melody. Ao vivaço! É Jack Sound com seu sistema Aeroline. Sente o drama. Já no circuito com a gente, obrigado, Jameson. Pra não parar com a gente, ouvindo volume mil grau. Também meu amigo Bruno do estúdio Pro Áudio aqui no Pepeto Socorro. Só bebê, né? Aí Carlinha, aí DJ Pedrinho lá do Jardim, Pedrinho Macapá. Joãozinho, bicho. Alô, Joãozinho! É uma atrás da outra! Agora o DJ Anderson superou o DJ Calango Show. E aí? Baguete, cadê o baguete? Bora. comunicação. Pra caixa postal, do amante profissional. Amor sem preconceito. Sigilo total, sexo total. Amante profissional, amor sem preconceito. Sigilo total, sexo total. Amante profissional. Amigo de Calanzão no circuito com a gente, obrigado filho. Ele o cachorrão da noite. Hoje é corintiano todo, filho. Ai. Alô, Dianderson no comando, mixando todas e mais algumas. E o baguete. Oi, baguete. E o pé de pato aqui, ó. Olha! Olá, Dianderson. Mas antes por aqui mesmo. Mais fácil aqui. Assim! É o seu de Jonathan Silva. Agora o original dos originais. Alô, Pinguim! Alô, J. Aldo! É o martelinho! O som do Jack Saldi, a gente faz a festa ao vivo pra você. Aqui, mano, é Jack Saldi, uma história de popularidade, sempre em primeiro lugar. É assim que a gente detona, mais chegou uma pra você. Brasil, mamãe! CD ao vivo do Jet Saldi. Mas vazio, mamãe. Essa mulher enlouqueceu. Ela quer botar em cima de mim. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. Eu vou dizendo assim: vai. Ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Olha o botão. Segura a gatinha, senão vai sair do galope. Olha, potoque, potoque, potoque, potoque. Segura a gatinha, senão vai sair. Quem é da palmadinha, quem dá na palmadinha. Quem dá palmada sou eu. Olha a palmadinha, vem negona. Essa mulher enlouqueceu. Baguete! Dizendo assim, oh, vai, vai, no cavalinho, vai, vai, vai, oh, vai no cavalinho, vai, vai, vai no cavalinho, com Gaspazinho, oh, vai no cavalinho, pior, pior, pior da maldade. Mais uma minha primeira maldade. Essa mulher enlouqueceu.